E agora a gente vai fazer uma festa, na realidade vai ser pra mulherada. É o seguinte, essas meninas, elas estão recebendo já pelo ECAD, ou seja, elas são compositoras, ela está em nono lugar. Ou seja, elas fazem muitas músicas para muitos sertanejos, para muitos homens. Mas pouca gente sabe que elas cantam, elas dançam, elas também fazem as músicas para elas. Mas quem sabe, curte pra caramba, vê os shows delas e fica uhul! Principalmente as mulheres. Com vocês, Marília Mendonça, Maiara e Maraísa, com a Festa das Patroas Mamás! Vocês gostaram, né, mulherada? Foi só por causa dos meninos, né? Não, né? Eu falei certo, né? Vocês sempre fizeram as músicas, sempre são compositoras já há muito tempo. Estão em nono lugar no ECAD, ganhando pra caramba. Mas não, vocês... Marília, rainha pois do é. ECAD. É. Mas rainha da sofrência. Mas vocês nunca cantaram pra vocês, como vocês estão fazendo agora, não é? É, na verdade, a gente começou meio que fomentando o mercado. O mercado masculino lá em cima, as melhores duplas com músicas em primeiro lugar... E a gente por trás compondo as músicas, entendeu? E agora a gente resolveu dar as caras mesmo. Mas quem são as músicas? Conta um pouquinho pra gente, para as pessoas poderem saber. Duplas que vocês já fizeram. Tem Henrique e Juliano. Cuida bem dela, você não vai conhecer a mim melhor que ela. Promete pra mim, o que você jura pra ela, você vai cumprir. Jorge Matheus. Você me seduziu, me hipnotizou, eu me apaixonei, a cabeça virou. Eu sigo a minha vida numa prisão sem grade, e todo mundo sabe. Tem uma galera. Gustavo Lima. Não tem ser humano no mundo que aguente. Essa relação vai terminar machucando a gente. Você tem que podia tentar ser diferente. Tem Matheus Cauã. Matheus Cauã, Marília, pelo amor de Deus, Wesley Safadão. Tô perdendo tempo. Te esperando aqui nesse sofá. Eu conto as horas pra te encontrar. Café esfria, o cigarro apaga, o sentimento nasce, cresce e acaba. E o tempo vai passando, e o vento leva tudo. Cristiano Araújo. Se você quiser, a gente casa ou namora. A gente fica ou enrola. O que eu mais quero é que você me queira. Todos uma os turma. Homens, agora as mulheres. Estamos aí agora mostrando a cara aí com a festa das patroas. Na verdade, a gente tem uma dupla. É, aqui é assim. Maiara. Nós temos uma dupla. Maiara e Maraísa. É. Maiara e Maraísa. E a e Marília, eu sou a Marília Mendonça. Então, trabalho Marília. Solo. Mas assim, isso que está acontecendo aqui que vocês viram agora, ele já, já acontecia de forma natural nos bastidores. Eu tenho como uma das minhas melhores amigas e parceiras de mercado. Era a Marília. Fofoca de mulherada, a gente sabe? Fazia bastante moda já. E aí aconteceu da gente gravar um DVD e ela gravar um DVD e o povo abraçar ao mesmo tempo. Agora vamos fazer uma coisa. Vocês cantaram uma música só. Eu quero que vocês cantem mais pra gente. Pode ser daqui a pouquinho? Então vocês cantam mais? Bora. Pode? Pode. Bora. Você volta aqui pra cantar? Então vocês, por favor, podem ficar onde vocês quiserem, à vontade, e fiquem aí porque eu quero vocês daqui a pouquinho.